deixa elas vir, deixa elas vir. Mais ruim que dois de dente. E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk. Tudo em um só canal.